comer, brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser. Qualquer faz de conta, a gente apronta. É bom ser moleque enquanto puder. Ser super humano, boneco de pano, menino ou menina que sabe o que quer. Se tudo que é livre é super incrível, tem cheiro de bala, capim e chulé. Doce, doce, doce, a vida é um doce, vida é mel que escorre da boca, feito um doce, pedaço do céu. Doce, doce, doce, a vida é um doce, vida é mel que escorre da boca, feito um doce, pedaço do céu. Sem parar, dá um pulo, vai pra frente, de peixinho vai pra trás. Quem quiser brincar com a gente pode vir no que é demais. Hilari, hilari, hilariê, oh, oh, oh. Hilari, hilariê, oh, oh, oh. Hilari, hilari, hilariê, oh, oh, oh. É a turma da Xuxa que vai dando seu alô. Hilari, hilari, hilariê, hilari-lariê, oh, oh, oh. Hilari-lari-lariê, oh, oh, oh. É a turma da Xuxa que vai dando seu alô. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar. Pula, pula, bole, bole, se embolando sem parar. Dá um pulo e vai pra frente, de peixinho vai pra trás. Quem quiser brincar com a gente pode vir, não quer demais. Hilari, hilari, hilariê, oh, oh, oh. Hilari, hilariê, oh, oh, oh. Hilari, hilari, hilariê, oh, oh, oh. É o Atim Espirro que vai dando seu alô. Todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, todo mundo pede bis, todo mundo pede bis quando para de tocar. Todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, todo mundo pede bis, todo mundo pede bis quando para de cantar. Batendo palma e dando um grito, levanta a mão passando energia. Batendo palma e dando um grito, levanta a mão passando energia. Eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão. Eu quero ver, tindolelê, inheco, inheco, chique, chique, balancei. Eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão. Eu quero ver, tindolelê, inheco, inheco, chique, chique, balancei. Iê, iê, iê, iê, tindolelê, inheco, inheco, chique, chique, balancei.